Olhei-lhe com olhos de homem e homens não desperdiçam, porque senão elas somem. Então comprometido fiz a minha magia. Um dia apaixonados e agora quem diria? Girl, I've been alone. I need your kiss to carry on. So bad. Eu preciso de um beijo. São tantas saudades, é tão grande o desejo, baby. Girl, I'm on my own. Wish I could have you on my own. So bad. Quando fui naquele dia, nunca mais esqueci. E a verdade eu não devia, mas pensava em ti. Com mensagens começámos a trocar ideias. Frases meias feitas, meias verdadeiras. Apesar de não fazer sentido, sabia que era proibida. Enfim, eu tinha namorada e tu tinhas um amigo. Na boa, não nego, imaginei-te comigo. Sonhar sabe tão bem, principalmente contigo. Passaram dias, semanas, até que nos aproximámos. O nosso amor ali marcámos, tu sabes o tatuado. Os nossos primeiros, mesmo com esse teu feitio fechado, eram perfeitos. Já começavam os ciúmes, mas ainda ligeiros. Quando chegava com perfumes ou conversas de terceiros, a liberdade a mais, improvável demais. A impossibilidade tem a mania de tornar pessoas especiais. Aventuras contigo, nem pensei no transporte. Minha mente era o veículo, a imaginação o passaporte. Mas girl, girl, I've been alone. I need your kiss to carry on. So eu preciso de um beijo. São tantas saudades, é tão grande o desejo, baby. Girl, I'm on my own. Wish I could have you on my lawn. So bad. Eu não te quero perder. Tu sabes, por ti era capaz de morrer. Nunca me tornou menos forte. E se alguma vez te magoei porque perdi o meu norte, peço perdão. Nunca foi essa a intenção. O medo de te perder só prova a minha admiração. Tu sentes o mesmo, dá para ver no teu olhar. O quanto tu me amas, eu sei que queres voltar. Que eu dava agora por um beijo teu. PS, em mim, se o teu amor bateu. And I know that I can see it in your eyes. Baby, é só tu.

Ficou esquecido.